Controle Salvador, boa tarde, tá? 3190, passar 190 com a Papá. Então, 3190, acione a identificação via chegada Mar e desse mantenha nível de voo 050, ajuste de altimetral no 011. 050, Mar, 011. Informação Papá das 17h45, tem alguma coisa nova? Temos os coordenados do seu solo, claro. Estabilizou 4206. Azul 4206, reduza para aproximação, chama agora a Torre Salvador na frequência 118, decimal 95. 295, reduzindo, azul 4206. 3, 5, 4. Torre, o Guardião na base para o 97, autorizado, Pátio Gré. Guardião 01, autorizado, base, Ventuno 40 graus, 109. Autorizado, Pátio Gré, para toque e arremetida, informará quando pronto. Guardião 01, repita intenções. Pressiona a parte do GRAE. Presidente, reporte no solo controlado, Guardião 01. Reportará no solo controlado, Guardião 01. Torre Azul 4206, estabilizado sinal, transfere. Azul 4206, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. Informa o tráfego Airbus 320 da Avianca, indo para decolagem. E um Alfa Serra 50 para pouso no pátio 4 do aeroporto. 7406. Papatango Oscar Bravo Eco, reposta sinal de 3 milhas, informa o tráfego Airbus Embraer da Azul para pouso na pista no zero, reposta sinal de 3 milhas. Igual contrato, reposta na 3 milhas no Casablanca. Vai seguir a aeronave da Azul, que está na faixa central, completando o pushback. Passaria 2231. Torre no ponto de espera 1895. Segue o Azul no ponto de espera 1895, obrigado. Adião 01, confirma no solo controlado? No solo controlado, está para a palavra controlada. Sente o Adião 01. Azul 4206, Ventuno 40 graus, 109, pouso autorizado, pista no zero, check trem. Achei, travou, líder pouso, 4206. Oceaner 6314, decolar 258, chama controle em 119, decimal 35. Decimal 35, uma boa tarde, 6314. Boa tarde, bom voo. Controle Salvador, Oceaner 6314, boa tarde, está passando 2000 aí da Momo. Oceaner 6314, contato radar na decolagem, tudo mantendo nível de voo 340, via saída Momo. Controle mantém o 340 via Momo, descendo a curva esquerda, a gente pode voar direto, Momo. No 0 nós, pouso autorizado, pista 17, confirme o local de pouso após, local de estacionamento após o pouso. Pouso autorizado, após o pouso, estacionamento no pátio da Paité, Oscar Bravo Eco. Sim, Oscar Bravo Eco. Embaixado e travado, Oscar Bravo Eco. Zero. 050. India Hotel Quebec, Vicena, 2000-0101, calma, establish on localized course. It's up to you, call it, establish localized course, India Hotel Quebec. Marie. Sente, Guardião 01, intenções para o Açul, prosseguir para o Açul. Afirmo. Sente, o vento 150 graus, 10 nós, atento ao tráfego em curta final para a pista 17, autorizado decolagem na vertical, reporte fora do solo. Decolagem na vertical, gente do tráfego na 17, fora do solo. Então, agora o Bravo vai conforme o tráfego Alfa Serra 50 da Polícia Militar, efetuando decolagem do pátio. Destaque-se Alfa, chaminante da Juliette. Alfa, chaminante, chamar. Aluno, confirma o destino Veracruz? Afirmo. Comandante? Comandante César Ricardo. Sim, reporte farol de Tapuã. Obrigado, reporte farol de Tapuã. Victor Salvador, boa tarde, Xané 6210, sinal de X-Ray. Xané 6210, boa tarde, ajuste no 0 no 1, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando. O 1869, reduz agora para 1709, desce e mantenha 3 mil pés, ajuste o metrônomo 091. 1303 mil pés, hoje reduzindo para 1970, 1869. 13560, vetoração para sequenciamento. Curva à esquerda na proa 010, o limite é o QD Mike 090 da NDB Sindra. Ó, curvando então à esquerda, 010, entrando pela 90 de Sindra. Afirmativo, são 3560, desse mantenha 3 mil pés, ajuste o altímetro no 09. Para 3.011, 3560. Gol no 869, tração para sequenciamento, mantenha presente pro, aguarde o vídeo final. Mantenha pro 210, são 210, com 869. Afirmativo, 210. Sequência livre. Danada na papá, ó, quebra cueca, bom dia. Mantenha 2 no pé, ajuste o altímetro no 011. Para interceptar LS, curva esquerda na proa 150 e são estabilizados. Esquerda para 150 para o localizador e portaria estabilizada descendo para 2.000 pés, no 869. Afirmativo. Phoenix Quebec established, ILS 10. Roger, complete the procedure, contact now tower 118.995. 1895, it's Quebec, good day. Salvador, Guardião 01. Guardião 01 no corredor Axé, na escuta de controle 500 pés. Axé, Guardião 01. 3560, parar de acertar o localizador, curva direita na proa 060, informe estabilizado. 060, informe estabilizado, 3560. Siga. Confirma a altitude que mantém. Sente uma sensação de voo visual, ajuste de altímetro no 0, no 1, informe corredor Axé, passando através do farol da barra. Salvador, boa tarde, OTAN 3193, cruzando 2200. OTAN 3193, contato no radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da ELTA 3193. Check, tell me the tower frequency again for India Quebec. 118.95. There was nobody there. I'll try it again. Controle 01, centro do tráfego do 08, sentido oposto, mandará mais o voo sobre o continente. Cliente, Guardião 01. 1869, chame agora a torre, 118, decimal 95. 895, 1869. Dan 3560, desce e mantenha 2 mil pés, confirme estabilizado. Vou reportar estabilizado, 3560. Vale, 6290. Torre, Salvador, boa tarde, 1869. 1869, boa tarde, ajuste no 011, mantenha a aproximação, aguarde a autorização para pouso, informa o tráfego número 1 na 3 milhas da cabeceira. Sérgio, 1869, mantenha a aproximação. Hotel Bravo, wind Hotel Quebec, wind 150 degrees at 10 knots, clear to land runway 10. Clear to land 10, Hotel Bravo, wind at Quebec. Paulo Salvador, Xané 6210, Vipro. Taxi Alfa, chamante da Juliette, 6210. Tchau. Taxi pela Alfa, chamante da Juliette. 3560. Então 3560, complete sinal, chame torre. 118, decimal 95. 895. Após ETAP, prossegue na descida, 3190. Afirmativo, desce e mantenha 2 mil pés, ajuste o altímetro no 0, no 1, informe o final do procedimento. LS, X-Ray, pista no 0. Puxa, mais estabilizado no X-Ray, 3190. O Guardião 01, ciente. Eu tenho frequência livre, 12345. Cruzou com o tráfego Guardião 08, não tenho tráfego informá-lo no setor de Veracruz. Frequência livre para coordenação lá qual? O Guardião 01. Através de situação. Mobilizado. 3560 mantém aproximação, aguarda autorização para pouso. Aguardado. Voo no 869, reporte na MDA. Digo no 869, reportará. Roger, call ground, 121.9. 419, Alô, no 869, vento 160 graus, 08 nós. Pouso autorizado, pista no zero. Teve posto, pista no zero, igual no 869. Abram for Roger, taxi, taxi Alpha now to your right, and report before Juliet. O 6210 Chanel autorizado, esquerda, botão 4. Juliet vai pro 4, 6219, ó. Bono 869, no solo 08, libere a próxima direita, taxiway Foxtrot, chame solo em 121.9. Vamos levar na Foxtrot 219, bono 869. Azul 6909, Torre Salvador. Na escuta 6909. Visual com tráfego curta sinal para pouso, pista no zero. Afirma. Após a passagem do tráfego autorizada, alinhar e manter pista no zero aguardando a autorização para decolagem. Ciente, azul 6909, após o tráfego na final, alinha e mantém. Tan 3560, vento 1,60 graus, 1,0 nós, pouso autorizado, pista no zero. Teve pouso 3560. Isso, 69, livrou nossa escuta. 869, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportará, gol no 869. Roger, clear to Juliet to your left and cross the main apron, then join taxiway Lima, then Mike to your right, okay? To taxi on to short of runway 17. Tá bom. Vamos lá, tá bom, 08. Salvador Approach Control, go. Salvador Approach Control, good afternoon, go 1166, passing flight level 200, to flight level 150, information, papá. Go 1166, station on Mare arrival, tenancy for level 050, 7101. Down flight level 050, altimeter setting was 011, go 1166. Estabilizado 3090. TR completo final, chame torre. 118.95. 1895, 3090. 1166 request fly heading Duna. 90, ajuste no 0 no 1, 91, 60 graus, 10 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Autorizado, pouso na 10, 3, 1, 9, 0. De Papão, Guardião 0. Guardião 08, atenta ao tráfego no final da pistão no 0. Tráfego do ar 2. Agora estou em 118.95. 18.95, estará atento ao tráfego 08. Tan 3193, chama agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 1251, 3325, uma boa noite, Tan 3193. Guardião 08, efetue curva à esquerda, reporte no, na perna do vento da pista 17. Reportará na perna 200 da nossa rede Guardião 08. Confirmando. Guardião 08 confirmando, reporte perna 200 pela direita da pista 17, a retaguarda do tráfego. Perna 200 pela direita, a retaguarda do tráfego 08. Então 3190, informações na cara, Zan. Através do farol do Itapuã, foi seguindo perna 200 pela direita da pista 17. 3190, avisado. Hotel Bravo, India, Hotel Quebec, call me on Quebec. Bruno 645, senhora identificação, via chegada bom, desça e mantenha. Esse mantém 4 mil pés, o ajuste de altímetro no 0-1-1. 4 mil com o milionário, bom, vem 4 mil. De 0 no solo, zona 3, libera direito, chame solo 21219. É, vem, obrigado. 08, reporte base pela direita, pista no 7, ajuste no 0-1-1. Virando base pela direita, 08. Salve, boa tarde, 3190. 50 graus, 08, nós, pouso autorizado, pista 10, 17, correção. Pouso autorizado, 1708. Azul 6909, decolagem autorizada, pista 10, vento 1, 60 graus, 08, nós. Iniciando, azul 6909. Salvador, passarei 2231, boa tarde. Passarei 2231, boa tarde, autorizado alinhar e manter pista no zero. Ali mantém pista no zero, 2231. Uno, a 500 pés, irá informar, ingressando no corredor Interlagos. Mantenha o corredor forte. Ok, e aí, questão do mais ou mais, faz uma sobrevoa ali, por aqui, ok? Sim, então não tenho contato com a radar do seu trapo. Informe quando a 3 milhas para o setor que irá sobrevoar. Azul 6919, decolar 215, chame o controle em 1-19, decimal 35. 6919. É, próxima Gillette, tá? 3190. Próxima Gillette, tá? 3190. Na decolagem, submanto nível de voo 340 via saída da EL. Ativando azul 6909, subida da EL 340. Solicita quando possível voar da EL. Confirmando, azul 6919. O senhor está autorizado voar à posição Leda. Posição Leda, obrigado. 6919. Gol 1166. Após a posição ITAP, irá voar posição Duna para interceptar o sinal do procedimento LS X-ray. Está autorizado a descida até 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0-1. ITAP Duna autorizado LS X-ray, 2 mil pés, 0-1, gol 1166. No 09, decolagem autorizada, pista no zero. Decolagem 30, 2231. Boa noite, frequência livre. Vamos lá. Just follow the marshal instructions, Hotel Bravo into Hotel Quebec. Passareiros 2231, decolado aos 17, chama controle em 119 decimal 35. Informa o tráfego mantendo o setor noroeste a 200 pés helicóptero. O paciente vai chamar agora 10935 ao 2231. Controle Salvador, boa tarde, passareiro 2231. De 2261, contato tornando decolagem, submantém a nível de voo no 60 via saída árvore. Via árvore 2231, foi autorizado Momo. Considere corrigindo perfil da saída Momo 2231, confirme a manter o altitude mínima da saída, passageiro 2231. Se autorizado, a gente conseguir na subida, que não vai cumprir o perfil de 10 mil pés na queijeira. Mantenha a altitude mínima da saída, aguarda a autorização para subir. Se não se escuta, vou parar em 3 mil pés. Como é que você, Mike, sobrevoando o mar? Avião. Bebe. Passareiro 2231. Mantendo 3 mil pés? Afirmativo. Passareiro 2231 vai manter 3 mil. Passareiro 2231 está autorizado a voar a posição Momo. Pro de Momo, autoriza a subida? Para subir o passageiro 2231. Na sua escuta, vou no Momo. Controle é o Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, chame torre 118 decimal 95. Já iniciar o sobrevoo? Afirmo. É grato, hein? Só. Torre Salvador é o papapapá Mike Golf Mike. Papapapá Mike Golf Mike, Salvador. Aceitado o setor norte para. Vitória Norte para Salvador. Está mantendo 500 pés, fazendo sobrevoo aqui em Buraquinho e em seguida para pouso em aeroporto. Gente, Mike Golf Mike, confirma intenções. Manter o sobrevoo ou já prosseguir para o pouso? Manter o sobrevoo. Gente, mantendo a escuta permanente, ajuste no 019. Ai. Go 1166 established. Register at 3 miles to Hotel Master. Complete the procedure. Contact now tower, 118.905. 118.905, bye-bye. Controle de passagem 2231. Prossiga. Consigo coordenar pra gente a proa de barreiras? Voo no 645. Reduza para 220 nós. Reduzindo já, 220 nós. Voo no 645. Voo no 645, deixa restrito ao nível de voo 060. Desce restrito 060, voo no 645. O passageiro 2231 suba restrito ao nível de voo 050. Restrito 050. Passageiro 2231 está autorizado a voar barreiras. Prova de barreiras 2231. Passarelo, se possível, 1, 2, 3, 4. Agora. Voo no 645. Prossiga. A restrição, devido ao tráfego na posição de 12 horas e 10 milhas rumo oeste, passando 40, 4 mil pés, subindo ao 050, um alvo tanque 72. Controle, guardião 01, não pintou a sua. Guardião 01, atento ao, a final da pistão no 0, chame agora a sua e na frequência 118.95. Certo, a condição da pistão no 0, chama na torre 7.95, grato. End gears. Clear to land runway 10, go 1166. 31, autorizado, reautorizado, 160. 160, 2231. Voo no 645, desse mantém 2 mil pés, ajusta o cimetrão na 0 no uniforme final do procedimento DLS, pista na 0. Pois bem, eu passarei o final do procedimento, da pista 10, igual no meio, agora. O azul 6919 está subindo 200 agora. Espera, azul 6919, chama agora Centro Recife no 251, alterno 3325. 251-3325, certo. Ah, 08 nós, autorizada a aproximação para o pátio do Brasil. Autorizado para o Dubré, a retaguarda do voo da aeronave na final, curta final 10 e atenta a turbulência, guardião 01. Solo Salvador, muito boa tarde, gol 1869, confirmação Quebec, está no gate 7, autorização Brasília. 869, está autorizado, Brasília, nível 360, via Pesulo 17. Via Malbi a Pino, decola da 1-0, curva direita. Saída é a Arbor, transição Elefa. Aciona o código 5110 e o controle frequência 1.9.35. Autorizar 360 Brasília, Apesulo 2-1-7, Apesulo 1-7 a Pino, decola da 1-0, curva direita, saída Arbor Elefa, 5-1-1-0, 3935. Está correto, chama para chamar. Só para. Mike, Golf Mike, mantém a perna do vento da pista no 0, reporte para ingresso na perna base da pista no 7. Mike. Go 1166 on the ground at 25, leave the runway, taxiway Foxtrot and call ground 121-9. Foxtrot 121-9, bye-bye. Salvador ground, good afternoon, go 1166, I'm Rumi Vicky, the taxi Foxtrot. Roger, taxi via Alpha and report before Juliet. Alpha call before Juliet, go 1166. Final para o passo certo. Gente, repito o vento no 60 grau 08, nós guardião 01, reporte no solo. 160 com 08, panorama solo controlado 01. Wolf Mike no visual, vento no 60 graus, 08 nós, ingresso de perna base da pista 17, reporte final. Mike. 01 no solo controlado. Gente, frequência livre, guardião 01. Obrigado, boa noite. O Mike Wolf Mike está na final para o 17. Gente, Mike Wolf Mike autorizado pouso pista no 7, vento 1 no 60 graus, 08 nós. Mike. Muito boa tarde, é o Azul 2591, ciente da informação Quebec. 08, nós, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. Quadra. Autorizado, Vitória, nível 180 na Golf 677, decola da 10, curva à direita na saída da EL, transição Coral. Aciona 5120, controle 119 decimal 35. Plano 645, vento 160 graus, 069, cheque trem, pouso autorizado, pisco no zero. Pouso autorizado, passou meu voo, agora 645. Pro 259. Voo 1166, esquerda, portão 9 autorizado. Voo 1166, esquerda, portão 9 autorizado. Esquerda até 9, 1166. 2591, tá correto, cotejamento, chama para chamar. Chamará o posicionamento, obrigado, 2591. Salvador Azul 4206, boa noite, sente na informação Quebec nível 330 Recife. E o 4206, pronto, copia? Copia. Autorizado para Recife 350 nível, ok, negativo 330, 350, via peso 17, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5196, controle 119 decimal 35. Autorizado nível 330, Recife, decola 10, Pulo Caracaju, conforme rota via Pazulu 17, transporte 5116, 1935, controle azul 4206. É, o nível que eu tinha aqui foi 350, voa 350 ou quer coordenação? Em voo também pode chegar com exílio. Voa 350, 4206. Então o nível autorizado 350, confirma. 350, 4206. É chamar para chamar. Vai chamar. Gol no 645, no solo, aos 3, 1 no libera direita, taxa e Foxtrot, chame solo em 1 no 2, 1 no decimal 9. Direita, 2 e 9, gol no 645. Salvador, 6201. Confirme. 6201, autorização Galeão. Passarei do 2231, pra siga. Solicita o 220 como meio final. Sul. Decola da 10, curva direita. A saída é a Dael, Leda, depois voa Irumi. Aciona 5107, controle 199, decimal 35. Galeão 360, Fernando Vendor 857, decola da 10, da Elvira e Lune, até Molso, aciona 5107, conta do canal 31. Correto, chama para acionar. Vai chamar. Fala, boa noite, gol no 645, livrando essa escuta. 45, táxi Alfa e chame a Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama lá, gol no 645. M1 143, reunião de edificação, via chegada Bonfim. Esse mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro 190, 111. 4 mil pés, 111, via Bonfim, cidade vai direto Bonfim. Autorizado. Bonfim, 6143. Da Juliette, gol no 645. 645, autorizado esquerda, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, gol no 645. Sarei 2231, final livre, voo 220, chama o Centro Recife agora, na cabine 2085, altando 12545. Agora com Recife, 4206, no 1 autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama táxi 4206. Salvador Ground, this is Azul 2591, ready to push back and set up. Apron 3. Roger, clear to set up and push back with punch effects. Solo Oxané 6201, pushback acionamento no 04. Aqui no 04, no 04 aguarde, que tem já um azul aí fazendo a retaguarda. Aguarde. Aguarda. Para o pushback acionamento, estou no 869, gate pad. Confirme? Estou no 869, pushback acionamento. No 7, está autorizado, chame táxi. Autorizado, repassar a táxi, estou no 869. Salvador, boa tarde, o TAN 3567 está ciente da informação Quebec, contra Brasília. Ciente 3567, autorizado Brasília, nível 360, via Pesulo 17, decola da 10, curva à direita, saída Árvore, transição Elefa. Aciona 5112, controle 119, decimal 35. Autorizando Brasília 360, Pesulo 17, decolada 10, curva direita, Árvore Elefa, 5112, decimal 35. O TAN 3567. É, 5112 é o código, chame para acionar. 5112, chamará. 3567. Salve Salvador, boa tarde, o Azul 2712, centro da Quebec. 2712, Aracaju, para copiar. Vocês vão coordenar nível 130, Aracaju? É, eu tenho disponível 170 aqui, só voo 30? 30, positivo. É, coordenação, por gentileza, voo 2712. Aí está a guarda de cópia. Guarda. Fala, após o Azul 6201, não pode iniciar? Após a saída do Azul, a retaguarda, o Pulsion 6201 pode iniciar o pushback. O táxi Azul 4206 está com 115 a bordo, 3 horas e 20 autonomia, alterna Natal. Está autorizado, direita, teu ponto de espera, chame pronto para decolagem torre 18, decimal 95, 4206. Direita, ponto de espera, 102.95, torre Azul, 4206. Porque o V202 está autorizado, acionamento, chame táxi. Autorizado, reportará para o táxi, 6201. Salvador Ground, Azul 2591, ready to taxi, 34 people on board, endurance 5 hours, alternate por seguro. Azul 4206, boa noite, autorizado a alinhar, redecolar, pista na 0, vento 150 graus, 089. Alinhar e decolar, 4206. Anca, completing pushback now. Roger, follow that the answer. Azul 2591. Azul 2712 para copiar o 30, caiu? Positivo, pode copiar o 3712. Para o táxi, voo no 869, estamos com 178 de PLB, 3 horas mais 41 minutos, alternando Campinas. 8696, está livre inicial o táxi lentamente até próximo outra vez do portão 5, aguardando para continuar. Positivo, vai lentamente até outra vez do 5, gol no 89. Do 2591, I will maintain position before April 1, will be number 3 to taxi, ok? For this. Because Go is flying to the same route and it's faster and higher, okay? Roger, holding short. Para o táxi, Ocean Air 6201, 130 a bordo, Campinas, 3 horas e 30. Autorizado, táxi à direita, ponto de espera, torre 18, decimal 95, 6201. Direita, ponto de espera, 1295, 6201. Então, 869, esquerda, segue a aeronave da Avianca, chama como número 2 no ponto de espera. Segue como número 2, atrás da Avianca, pode esperar a resposta 2-18-95, gol 869. And 2591, we'll follow the 737 from Go Company, and the call tower ready, 118.95. Roger, follow Go, and hold short here. 118.95. Summary. O 2712 pronto, 2712. Q130 está aprovado, Aracaju, na Golf 677, decola 10, curva esquerda na saída Conde. Aciona 5122, controle 199 decimal 35. Autorizado 130, Conde, Golf 677, 10, curva esquerda, 7935, 5122, transponder 2712. É, corrija o código para 0121 aqui. 0121, 5, 2712. É, corrija, é 0271, ok? 0271, não fica falando, 2712. No 06147. Escuta para achar esse assento da informação. Mike Tango Quebec, acione identificação, desça e mantenha 050, ajuste a altimetria em Salvador 1092, confirma a posição que está voando. É, é autorizado, voa Duna. Mike Tango Quebec, é autorizado, voa a posição Duna, desça e mantenha 2 no pé, ajuste a altimetria 1092. 2000 pés na Prode Duna 1012, Papa Romeu, Mike Tango Quebec. Salvador, boa noite, Papa Tango Fox, Charlie Sierra. Papa Tango Fox, Charlie Sierra. Educação, via chegada a Bonf, desse mantenha 4 mil pés, ajuste o altimetrão no 0,92. Via Bonf para 4.1,0,92, Fox, Charlie Sierra. Passou 2301 para 1540. Chanel 6201, torre. Consiga 6201. Pronto? Pronto. Após a passagem do tráfego da companhia em curta final, autorizada a alinhar e manter pistona zero. Posso, colega, alinhar e manter pistona zero, Chanel 6201. Oi, Mari, Papa Romeu, Eco. Chanel 6143, no solo em 51, no libere a passagem direita, chame solo em 121, decimal 9. 29, obrigado, e a 143. Boa noite, 1869, boa noite, apoie, mantenha a posição, aguarde instruções para alinhamento de decolagem. Já, mantenha a posição, boa noite, 69. O Chanel 6201, 9150 graus, 089, decolagem autorizada, pista 10. Pista de decolagem, pista 10, Chanel 6201. 1869, atenta a rolagem do Airbus da Avianca, autorizada a alinhar e manter pista 10. Ali mantém 1-0, voo 1869. Controle o Fox Charlie Pé. Sim. É o Fox Charlie Pé, apenas para confirmação, a 17 já está operando em toda a extensão, 1500 metros. Aguarde. O Fox Charlie Serra, segunda torre, a pista 1-7, opera normalmente. Positivo, segue toda a extensão, positivo? Afirmativo, toda a extensão. Obrigado. Segue, nossa extensão, caso visual é pouso mais 17. Sim, Edson. Irá manter a chegada e irá coordenar diretamente a torre, Salvador. Positivo, se puder retornar na próxima posição pelo, agradeço, o Fox Falecer. Boa noite, João, uma batalha com Juliette, a torre. Direto para o 2076, certo? Confirmo, azul 2712. Metrô 0012 ou 095, mantém o nível de voo 095. Informe quando no ponto de áudio descida. No ponto de áudio descida, senhor. Desça e mantenha 1.500 pés. 500 pés, leve o ajuste whisky, ajuste 1012. 1.500, 1.012. O Juliette Johnson, Salvador, boa noite, Xanair 6201. Xanair 6201, contato radar na decolagem, sub, mantendo o 360, via saída da 360, Xanair 6201. Possibilidade de voar com seda? Azul 4206, voa a posição... Pois, voa Aracaju, azul 4206. 4206, direto para Aracaju, obrigado. O término 2545. 1253545, confia? 1256 85, o término 1245. 1256 85, 2545, obrigado. Fox Tango Eco. Verificação via chegada bom, fidesse manter a 4000 pés, ajuste o metrô 0012. 4.000, na bomba, Leda, após Motiva, acionado 5125-1935, controle Salvador. Passador na completa sinal, chame 2, 1-1-8-9-5.